pilotando o megafone. Quando eu tô na rua, no volante eu tenho dom. Racha na rodovia com minha beat do lado. Tô sem sentido, sempre bom. E tu tá ferrado, outro tipo speed racer pilotando o megafone. Quando eu tô na rua e no volante eu tenho dom. Eu tô de fusca na madruga procurando uma disputa. Uma mistura que machuca se você é a culpa. Flashbacks do passado me mostrando a história. Duas ruas, uma chance, é minha hora, é agora. Troca marcha, ei, tudo passa, ei. O meu Mazda é a minha casa, ei. Tô vivendo a vida no limite. Parece que eu tô no Need for Speed. Tô fazendo drift a noite toda. E ela me pergunta se eu saio à toa. Se eu trocando a marcha, eu não tenho escolha. Então vem pra minha casa e tira tua roupa. Toma cuidado, não é videogame. Então larga esse cara, ele é moleque. Cama tá pesada, eu passo tudo treme. Acordando a vizinhança no Civic creme. Eu tô de fusca na madruga procurando uma disputa. Uma mistura que machuca se você é a culpa. Flashbacks do passado me mostrando a história. Duas ruas, uma chance, é minha hora, é agora. Tô fazendo drift a noite toda. E ela me pergunta se eu saio à toa. Se eu trocar na marcha, eu não tenho escolha. Então vem pra minha casa e tira tua roupa. Achava a rodovia com minha mente do lado. Tô sem sentir circuito. E tu tá ferrado. Outro tipo speed racer pilotando o meu.